enxugando lágrimas com as mãos. Me enganei, estava errado, sim. Nós dois temos tudo em comum. Foi preciso te perder pra entender que dois é melhor que um. No bater da porta, ao sair no peito, já senti rasgar o coração. Lágrimas com as mãos. Deus, a dor que ela deixou em mim, por favor, me ajude a suportar. Deus, me tire o frio da solidão e essa sensação. Música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Quando eu tentei te falar, você não quis me ouvir. Disse que era cedo pra pensar em voltar. E quando eu fui te procurar, encontrei solidão em um coração que só queria te amar. Porque os corações não são iguais, que um ama menos, outro mais. Eu não posso, eu não aceito te ver desaparecer. E de tudo que eu já tentei, tanta coisa eu já busquei. Eu só quero entender. Por que eu te quero assim? Já não manda em mim. Já estou no fim. Eu não aceito te ver desaparecer. E de tudo que eu já tentei, tanta coisa eu já busquei. Eu só quero entender. Ei, ei, por que eu te quero assim? Já não mando em mim. Já estou no fim. Sem te amar, a razão, fala pro meu coração, que só diz que não quando tento esquecer. central do sertanejo. Era pra ser segredo meu e seu. Olha o que aconteceu. Tá vendo aí o que deu? Se ficasse calada não ia dar nada, mas a boca abriu. Meu teto caiu, a mulher descobriu. Sei não se eu vou sofrer. Gostei demais de você. Não tô dando migué, cê sabe como é nós dois, eu certinho. No som da minha caminhonete toca rock, toca Ivete, desde a Rocha, Tião Carreiro e Pardinho. Sei que cê gosta, tudo que toca cê dança. Se arriar o som cê cansa de pular no meu corpinho. Não vem depois reclama de nós dois, que é feijão com arroz, deleto da lixeira. Eu não sou flor que cheira. Você gostou de mim, foi fazendo besteira na caminhonete inteira. Não vem depois reclama de nós dois, que é feijão com arroz, deleto da lixeira. Eu não sou flor que cheira. Você gostou de mim, foi fazendo besteira na caminhonete inteira. Meu teto caiu, a mulher descobriu. Sei não se eu vou sofrer. Gostei demais de você. Não tô dando migué, cê sabe como é, nós dois deu certinho. No som da minha caminhonete toca rock, toca Ivete, desde a Rocha, Tião Carreiro e Bardinho. Sei que cê gosta, tudo que toca cê dança. Se arriar o som cê cansa de pular. Não vem depois reclama de nós dois, que é feijão com arroz, deleto da lixeira. Eu não sou flor que cheira. Você gostou de mim, foi fazendo besteira na caminhonete inteira. Não vem depois reclama de nós dois, que é feijão com arroz, deleto da lixeira. Eu não sou flor que cheira. Você gostou de mim, foi fazendo besteira na caminhonete inteira. Não vem depois. Caminhonete inteira, Conrado e Alexandro. Passou a Adair Cardoso e Eduardo Costa, Quando Tento Te Esquecer. E abrimos com Paula Fernandes e Chitãozinho e Chororó. E agora eu vou falar aí da dupla Henrique e Diego, que me parece que já usaram aí a Suíte 14. O Henrique já usou a Suíte 14? Escuta essa informação aí, muito bacana. Henrique, da dupla Henrique e Diego, revela que já usou a Suíte 14. É isso mesmo. Segundo pesquisa realizada pelo site Crowley, a música mais tocada nas rádios do Brasil no primeiro semestre do ano foi o hit de Henrique e Diego, Suíte 14. A canção faz parte do DVD Tempo Certo, gravado em Campo Grande e lançado após os sertanejos fazerem o maior sucesso com a música em 2015. Em entrevista ao jornal O Dia, na última sexta-feira, Henrique revela que já usou, sim, a Suíte 14, o quarto de motel mais famoso do Brasil, por causa da música. Segundo ele, ele já usou muito de seus serviços. Além de ser a canção mais tocada no Brasil, Suíte 14 também bate recorde de visualização no YouTube, batendo 70 milhões de visualizações em apenas 6 meses. É, os caras estão arrebentando mesmo, hein? E é claro que tá chegando aqui no Central do Sertanejo esse super hit que toda semana tá sempre emplacando aí entre as 6 mais tocadas da nossa programação. Henrique e Diego, Suíte 14, no Central do Sertanejo. Vai ver que o frio é maior quando eu não for mais seu cobertor. Nem ouvi minha voz dizendo já é hora, acorda amor. Ainda é tempo pra nós, seu lugar é aqui. Nem passou nem vai passar, quando a gente ama é assim. Briga, separa, quebra a cara e volta a ver que sem outra vida é tão sem graça. Agora tô te esperando, vou te contar o que eu tô imaginando. Suíte 14, banheira de espuma, nós dois se amando e a lua por testemunha. Jantar luz de vela, champanhe com cereja, que a vida inteira uma